Mano, pra mim o 7 Minutos foi inspiração desde o primeiro vídeo, saca? Tipo, eu sempre vi eles como uma referência em um cenário que ainda não tava totalmente formado. E foi graças a isso que eu decidi largar tudo pra poder me dedicar ao Rap Nerd, saca? Não é uma questão de arrogância minha, é saber reconhecer quem gosta só de onde você pisa. Enquanto pro mundo isso era piadinha, os rap de criança gera a nossa vida. Tanto moleque realiza seus sonhos, vive de Rap Nerd na atualidade. É porque lá atrás alguém batalhou muito pra transformar sonho em possibilidade. O Hashirama, 7 anos atrás, eu dei o primeiro passo pra construir um legado. Mas acendemos chama que ilumina os sonhos, e agora é com vocês, carrega a vontade. Nós acendemos a chama que ilumina os sonhos, e agora é com vocês, carrega a vontade do fogo, vontade do fogo. Tipo, para pra pensar, eu criei 7 minutos quando eu era criança. Mano, ninguém tava lá quando eu não tinha inscritos e nenhuma relevância. Eu já fui zoado, já fui criticado, jogaram meu trampo, não deram importância. E agora que eu cresci com as minhas próprias pernas, o meu orgulho e arrogância. É sério, mano, eu cansei de ler comentário dizendo que eu mudei. Mano, você não me conhece, só escuta uns rapzinho na internet. Cê não sabe o que eu já fiz pelo set, cê não sabe o que eu já fiz pelo rap. Cê não me conhece, não sabe por tudo que eu passei. Então como pode dizer que eu mudei? Eu não faço amizade com ninguém. Segue o 7, o maior canal de Rap Nerd do mundo. Você aceita? Estamos no Brasil e temos um complexo de vira-lata, onde só o pobre é do bem e tem humildade, e todo rico é um lixo que não vale nada. E eu que já fui pobre, hoje tô rico. Me diz o que eu sou, em vez de julgar pelo que se tem. Vamos pelo que conquistou, pinta que pude chegar onde a gente chegou. Isso não é soberba, é simples assim. Se não fosse a gente, vocês nem tava aqui. Isso nem ia existir. Temos muito orgulho assim, e se depender de nós, tá muito longe do fim. Não é uma questão de arrogância minha, é saber reconhecer quem gosta só de onde você pisa. Enquanto pro mundo isso era piadinha, os rap de criança gera a nossa vida. Tanto moleque realiza seu sonho, vive de Rap Nerd na atualidade. É porque lá atrás alguém batalhou muito pra transformar sonho em possibilidade. O Hashirama, 7 anos atrás, eu dei o primeiro passo pra construir um legado. Nós acendemos chama que ilumina os sonhos, e agora é com vocês, carrega a vontade do fogo. 7 anos atrás, eu dei o primeiro passo pra construir um legado. Nós acendemos a chama que ilumina os sonhos, e agora é com vocês, carrega a vontade do fogo, vontade do fogo. Graças à influência do 7 e do Taos, mano, hoje em dia eu tô aqui, mano. Eu posso falar que eu tô aqui, anota esse nome aí, pô. É MHzinho novamente. Nós temos a vontade do fogo.